amanhã ou quando quiser. Entre pro crime, encha de bala ou tambor. No seu 38, é louca a viagem. Muitos estupros, mortes, traições de amizades. Qualquer um chega lá utilizando esse roteiro pra cumprir os caprichos da vida. Você não teve tempo de construir o seu mundo e acha estranho viver num mundo que fizeram pra você. Com uma certa razão, mas age da forma errada contra pessoas erradas. Então vai em frente, entre pro crime, porque entre os seres humanos você também pode ser perigoso. E como um ser nascido para matar, tá, tá. Você mata aquele que acha ser seu predador, mas que na verdade é apenas outra vítima. Você é um vadio capaz de levar o próximo ao cemitério. A prova insanidade elimina a vontade de quem quer ser gente. De tantas cicatrizes e de tantas dores, não consegue garantir que não será mais podre, que não será mais podre. A sua mente é criminal, criminal. E é por isso que você nunca vai se dar bem, criminal. A sua mente é criminal, criminal. E é por isso que você nunca vai se dar bem, criminal. A sua raiva faz com que as pessoas fiquem com raiva também. E a cada dia da semana ou do final de semana, armam mais arapucas pra sua garganta. De tal forma que você se conforma em saber que a vida é assim, cheia de sujeira que a gente tem que limpar todo dia. A sua vida é como dor de barriga que te leva ao banheiro pra encher a latrina. Então aceite o mau convite que eu te faço agora. Depois de amanhã ou quando quiser, entre pro crime, sua mente é criminal. Você é um criminoso, seja enquadrado em mais um artigo do Código Penal. Pombal fatal, funções legal, estocada no coração de uma vítima que foi assassinada por causa de um boné. É isso que você quer, e é por isso que a cada dia da semana ou do final de semana, armam mais arapucas pra sua garganta, pra sua garganta, pra sua garganta. A sua mente é criminal, criminal. E é por isso que você nunca vai se dar bem. Criminal. A sua mente é criminal. Criminal. E é por isso que você nunca vai se dar bem. Criminal. E aí? Hoje tu fica chamando a rapaziada pra fumar um baseado. Claro, mano, matar alguém. Fazer a cabeça, né, mano? Investigando a rapaziada, qual é isso, cara? Por que tu não chama a rapaziada pra trocar uma ideia sadia? Ideia sadia. Pra estudar, ou chamar pra trabalhar e tal. Isso tá errado. E a cada dia que passa, a sua mente vai ficando cada vez mais criminal. Pode ver? É isso aí. A sua mente é criminal. E é por isso que você nunca vai se dar bem. Criminal. A sua mente é criminal. Criminal. E é por isso que você nunca vai se dar bem. Criminal.